para pushback acionamento, voo no 273. Aguardar no 273. Consolador 6259 da Ocean Airport, tem 120 a bordo, motor de 4 horas, alterna Galeão. Nove, aguarde para iniciar o táxi após tráfego da TAM ingressar no portão 10, Xanem 6259. Gente, táxi autorizado após o tráfego da TAM ingressar no 10, 6259. 3894 da TAM, continua o táxi até o portão 10, agilize o pedido possível. Continuando até o 10, do acidente, o Tatrev, 894. Voo no 273, coordene com a equipe de solo após a passagem do Airbus 318 da Avianca. Na retaguarda, autorizado o push, chame táxi. Perdão, após o tráfego da Avianca, está autorizado puxa acionamento, gol 1273. Solos 44, libera a direita, chama o solo 2119. 2119, 905. Guardião Verano através norte da torre. Guardião 01, tá como avistado, utilizado o pouso no Graé, 130 graus, 109, chama o solo controlado. Reporta lá no solo controlado, grato, Guardião 01. Solo... Salvador, voo 9072. Voo 9072, táxi autorizado via Alfa, informante da Juliette para ingresso parte 1. Alfa, vai informante da Juliette para ingresso parte 1, voo 9072. Para confirmar, 6259 da Oceané, está autorizado o táxi via Juliette Alfa. E corrigindo a instrução táxi via Pátio Índia e Alfa. Pátio Índia e Alfa no ponto de espera 186, permanece ajuste agora, corrigindo o ajuste agora no 0 no 5, 615. Ok, então está autorizado Pátio Índia e Alfa, 6259. Guardião 01, não controlou? Aos 4,6, frequência livre, boa noite. Com 4R Kilo Delta, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 25. Delta controle. Só siga aqui no Delta. Chama o centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 25. 251, 325, Kilo Delta. Livre ingresso e decolagem, vento de 130 graus, 099, sou Xené 6259. Autorizado, da Juliette, o 9072. Marcelo 72, ouro ingresso, Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, 9072. Para o táxi com 172 a bordo, 3 horas e meia de autonomia, Alterna Campinas, gol 1273. 1273, táxi autorizado via pátio Índia e Alfa, no ponto de espera Torre 1, no 8 decimal, meia dúzia. Vamos. Pátio Índia e Alfa, ponto de espera 1860, gol 1273. 259, o Xané. Decolado aos 49, chame 198, boa noite. Estamos agora com o controle Salvador 198, graças. Tenha uma boa tarde, boa noite, senhor. 6259. O Xané 6259, decolado na sua escuta. Xané 6259, contato radar na decolagem, suba ao nível 360 na saída da EL, após Lida, tranquilo. Gente, sobe ao 360 da EL, Lida, tem condições de mano flor da EL da presente, senhor, 6259? Presente, direto Lida. Gente, presente Lida, 6259, graças. Salvador, gol 1273. Paulo Salvador, trip 5241, no box 7, vamos para o pushback agora. Autorizado, chama o táxi, trip 5241. Lá, táxi 5241. Corrigindo, alinhar e decolar, vento 120 graus com 10 nós, gol 1273. Alinhar e decolar, gol 1273. Para pushback, estacionamento, gol no 940, posição número 5. Controle Salvador, muito boa tarde, abre 5810, tem informação terra, cruzando 221. É, objeto 5810, assim, identificação, deixa o nível 060 na chegada à área, altímetro no 015. 060, altímetro no 015, é 5810 na chegada à área. Sim, chama final normal do 17. Para inicial o pushback, tem aeronave no pátio 3, já prestes, está concluindo o pushback, prestes a iniciar táxi. Então o seu pushback impediria o início do táxi da aeronave. Assim que a aeronave concluir e passar aí, no, na saída do pátio 3, o senhor estará autorizado. Ok. Quanto à aeronave, está autorizado o pushback do nascimento, segundo 9400. Positivo, a aeronave é um Eco no 70 da Trip. Ok. O controle 119.8. 3 contato radar na decolagem, suba ao nível 360 na CJL, após medo direto brilho. Subindo para 360, saída da EL, perda bridge, gol 1273. O que é? Se puder dar um toque no Insta Aero, dá um abrigo aqui do Singer, desapareceu. Eu vou falar aqui, avisar o pessoal do pátio. Alô, meu irmão, obrigado. Trip 5241, tá próprio táxi, POB 69, 3 horas de autonomia, alterna Serra Brava, Vitor Gol, Tango. Trip 5241, no táxi via Pátio 1, no Índia e Alfa, no ponto de espera T1, no 8 decimal meia, bom voo. Bravo, ponto de espera, Trip 5241, boa. Objeto 5810, desça para 3 mil pés, altímetro 1095. 3 mil pés, 1095, 5810. Dois patrões no contexto. espera só. Torre, 18-6. Táxi até o pátio 4, também escuta. Torre, trip 5241, no quadro de espera, pronto. No member alfa, copiou? Hashtag 13, reduz a velocidade 2209. Vai reduzir para 220, web 5810. Tem um colega nosso que pousou há mais de 5 minutos para encostar o finger light, nada ainda. É, não foi passado nada aqui pra torre não, a gente já passou a situação pra o pessoal da infraero. Informação. 3, 2, 5, branco, boa volta, 6259, chegando. Motor Salvador, o voo com 776, informação de terra, 18, para 150. Voo no 776, controle Salvador, acende identificação, desça ao nível 050 na chegada Mari, altímetro no 015. Desce para 5000, chegada Mari, 1-0 no 5, no 776. Papá, papá, bravo, India, Romeo, descendo 4000, descendo ferry 1015. 4000, 1015, papá, papá, bravo, India, Romeo. Trip 5241, decolado aos 2100, chame o controle em 198. 198. Trip 5241 no contato radar na decolagem, suba ao nível 400 na centro da EL, após Leda direto bridge. Da EL, Leda bridge, o Trip 5241, até porque a gente pode voar a Leda, senhor? Autorizado direto Leda. Direto Leda. Bruno 273, confirma pro? Passando a pro, passando agora. Para a front bridge, na 273. Passando a posição da El. Achatar após Leda, voar direto Bride. Leda Bride, querendo tocar. Três, mantenha a proa de Bride aguardando coordenação com o centro para ver se é possível continuar na proa. Caso negativo, traz para outra proa. Centro Recife autoriza voar da peça direto Bride, chama o mesmo 125 décima 1, alterna 133 décima 25. Na proa de Bride, 25 1, secundária. 13325. Tomara certo, obrigado pela colaboração, bom dia. Boa noite. Boa. Pá, pá, pá, pá, bravo, India Romeo, reduce speed 220 knots. 209, Papa, Papa, Bravo, Índia, Romeu. Objeto 5890, vetração para sequenciamento, curva esquerda, proa 030, limite localizador. Esquerda 030, limitado pelo localizador, web 5890. São 4 horas, confirmando o POB. 179. 29, táxi autorizado via Índia e Alfa no ponto de espera torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 5, bom voo. Índia Alfa no ponto de espera 1 no 8, decimal 6, voo no 9, 4 0. Objeto 5890, desça para 2010, completa a redução no 709, aguardando o vetor final para o localizador. 2000, reduzindo, web 5890. Papa Bravo India Romeo, on the vector, maintain presence ahead, limit to localize the car. Descend to 3000 feet, altimeter 1015. K, maintain presence heading, limit to localize the car, descending 3000 feet, 1015. Papa Bravo India Romeo. Objeto 5810, autorizado a final procedimento LSX-Way, para o localizador, direita para o 060, reporte estabilizado. 60 para o localizador, vai reportar estabilizado, web 5810. Passando Duna, torre com 18, decimal 612. 18, 612, passando o externo, gol 18, 84. Papo Bravo in the Romeo, reduce speed 1709. Reduce 1709, Papo Bravo in the Romeo. Controle de Salvador, passarela 2224, informação Sierra. Passarela 2224, controle de Salvador, aciona identificação. Desça ao nível 060 na chegada Mare, altímetro no 05. 060 na chegada Mare, 710 no 5. Salvador, boa tarde, gol no 884, estabilizado, baixada Mare. 884. Continua a transformação, guarde autorização de pouso. Guarda autorização de pouso, no 884. Papa Bravo India Romeo, descend to 2000 feet, altimeter 1015. Point of set, localize constant, right ahead is 060, report steps. We'll follow traffic on the final approach, 6 miles, 0.737, 800. Roger, descend 2000, 1015, heading 060, we'll report established ILS. Runway 10, Papa Bravo India Romeo, we have traffic, take care. 120 graus, 1 0 mais. Teve pouso, gol no 884. Decolado 06, chame 19, decimal 8. 19, 8, 1, 9, 4, 0. Tá, já estabilizado, controle de Salvador, boa noite, algum no 940, saída da EL. Gol 940, contato radar na decolagem, suba ao nível 360 na saída da EL, após letra direct field. Sim, gente, autorizado 360. Saída da EL após venda, direto eu de zona 940. Gol no 776, desça para 3000 pés, altímetro 1015. Desce para 3000, 1015, 1776. 35241, chama agora o centro Recife, 125-1, alterna 133-25. O 35241, qual que é o controle? Passou externo, web 5810. Sim, chegou de pista livre. Manda na pista livre, web 5810. 35241, chama o controle 125, por favor. 251, alterna 133, mal 25. Gol 1776, autorizado a final do procedimento em LSX Way. Desça para 2 no pés, altímetro 1005. Reduza a velocidade 2009, segue tráfego na aproximação, agora 8 milhas. Charlie Lima 30. Ok, ciente, reduzindo, 1776, descendo para 2000 com 1015, autorizado o procedimento. Corrigindo, reduza a velocidade 1709. Corrigindo para 1709, 1776. 284. Acelerei 2224, desça para 3000 pés, altímetro 1015. 3000, 1015, passarei 2224. Alô Salvador, boa noite, gol 1884, entrou na sua escuta. 20 graus, 109. Livre pouso, web 5810. 184. Mais para o problema, controle. Meu mais para o Palima Controle. Confirme PLB. Tem autorizado sobre o voo 500 pés, altímetro 1015. Salvador, Papa, Papa, Bravo, Inger, Romeo, Establisher, ILS, runway 10 with runway 5. Complete the last one, approach runway 10 and contact Mount Tower 118.6, have a nice left. 118.6, Papa Papa Bravo, Inger Romeo, have a good night. Southern Tower, good evening, Papa Papa Bravo, Inger Romeo, establish ILS runway 10. Bravo India Romeo, I have insight, continue approaching and wait for the landing clearance. Papa, Papa, Bravo India Romeo. Web 5810, solo 11, chame solo 219. Vai chamar solo 219, web 5810. Okay, Papa, Papa, Bravo India Romeo, clear to land runway 10. The wind is 120 degrees at 11 knots. Clear to land runway 10, Papa, Papa, Bravo India Romeo. Alfa Juliette, portão 2, web 5810. Estabilizado no ILS, gol 1776. Reduza para a velocidade de aproximação, torre 1186, 12 composto. Reduzindo 1186, graças, boa noite 1776. Controle Salvador, 35218, 35218, acena identificação, desça para 3000 pés. Na proa de TAP, altímetro 1015. 3 pés na proa de TAP, altímetro 1015. 3 é computador. Afirma. 76, 2 milhas para o Índia Serra, baixado e travado. 76, continua a aproximação e aguarde pista livre, número 2.